O nosso tempo aqui hoje, né, é um tempo bem diferenciado, bem atípico, e vocês perceberam a razão, porque a gente está nesse final de semana festivo, fechando esse ciclo aí do acampamento, né, desse final de semana. Para quem não sabe, esses jovens que estão aqui são jovens do Colégio Estadual Clóvis Bevilacqua, que fica aqui a 2 quadras. É assim que chama? Pode ser, né? Fica a 2 quadras daqui, e foi lá que nós começamos o projeto, a Doxa, lá no hall da escola. E desde então a gente vem, a gente tem estado lá, nós já fizemos algumas ações, algumas intervenções lá e tudo. E surgiu essa ideia da gente fazer um retiro com eles. E aquilo que era um desejo, era um sonho, tornou-se esse final de semana realidade. E foi muito acima da expectativa da gente. Eu quero dizer mais uma vez para vocês, jovens, que vocês foram acampantes excelentes, participativos, foram educados. Na hora que era para fazer silêncio, fizeram. Na hora que era para brincar, brincaram. E foi, assim, muito impactante também para a gente. Nós não voltamos para cá como alguém que foi simplesmente ensinar vocês, dar a vocês, mas voltamos para casa como pessoas que foram também ensinadas por vocês. Então, a gente também é muito grato pela oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos com vocês nesse final de semana. Mas a gente vai terminar o nosso culto hoje. Eu quero só ler um salmo aqui, na verdade parte do salmo, porque ele reflete um pouco daquilo que foi o nosso final de semana, e não só o nosso final de semana. Essa não é uma palavra que é uma palavra apenas que tem uma aplicação no sentido de ser uma aplicação do final de semana. Mas eu quero pontuar isso, porque é impossível nos encontrarmos com Deus, seja qual for o momento. No final de semana como esse, é típico, onde há uma estrutura, há uma arrumação, há um projeto para isso, mas também no quarto da gente, no silêncio da nossa casa, na nossa solidão pessoal. E esse salmo aqui, que é o salmo 126, ele é um salmo dito de salmo de arrumagem. Porque é um salmo onde o autor do salmo ele revisita um passado onde o povo vivia em profunda escravidão. Apenas para a gente pensar bem rapidamente aqui, Israel passou 400 anos escravo de um império, que era o Império Egípcio. E foi um tempo de muita dor e de uma experiência negra, né? Trevas. Né? O povo, imagina um povo que vai ser subjugado por outro durante 400 anos e inevitavelmente se perde a identidade, se perde as raízes, se perde a cultura, se mistura línguas e se perde uma referência. E Deus então manda um libertador, que foi Moisés. E Moisés é uma tipificação, é uma projeção, obviamente, muito, muito assim, é um rascunho muito, muito, muito, muito fragilizado daquele que viria em definitivo para libertar todo o povo, que foi Jesus de Nazaré. Mas Moisés vai, mandado por Deus, viver, mesmo na sua fragilidade, porque ele coloca 1000 empecilhos para não ir, porque não se achava capaz, né? E a gente, nesse sentido particular, todos nós temos uma semelhança com Moisés, porque a gente muitas vezes está diante de um chamado, de uma vocação, sei lá, de uma experiência com Deus, e você fala: Senhor, eu não tenho condição nenhuma de fazer isso, eu não posso, porque eu sou muito frágil, Moisés era gago, e ele achava que a sua gagueira era empecilho para ele ir. E Deus falou: Moisés, o que você tem na mão? O quê? Uma vara. Toca, Moisés, na vara aí. Para dizer: Moisés, tu vai na minha força, não é na tua força. E Moisés vai, e a história é linda, a história é uma história fantástica, extraordinária. Nem Steven Spielberg, que é um grande diretor, escritor de filme, poderia produzir aquilo que Deus fez naqueles anos com Moisés. Porque a história não é uma história fantástica apenas pela história fantástica, mas é fantástica porque é movida pelo amor de um Deus pelo seu povo. E é por isso que é fantástico. E esse salmo faz uma... Ele fala de um sentimento, né? Ele remonta àquela ideia da libertação e daquilo que a libertação produziu no coração dos que foram libertos. Aí o salmista fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. A ideia de que, ó Deus, quando o Senhor nos libertou, parecia um sonho, mas era a realidade. Aí ele fala assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, ou seja, entre os outros povos, porque essa é a ideia dessa palavra gentio aqui, nessa versão, é que entre os outros povos se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes, ou conosco. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso, pelas quais estamos alegres. Eu não tenho nenhuma presunção ou pretensão de achar, viu, jovens? Atenção, que um simples final de semana vá mudar a vida de vocês, se vocês não entenderem que aquilo que foi feito para vocês e aquilo que foi feito, que não dependeu de nós, do nosso esforço, que foi ação de Deus, que foram aqueles momentos em que a gente trouxe uma reflexão, e eu sei que a reflexão falou e confrontou vocês, no coração de vocês. Se isso não for verdade, não só neles, mas em nós, não vai ter nenhum sentido. E como eu disse aqui no início, toda aquela canção e toda aquela festa, ela vai simplesmente representar um movimento superficial. A afirmação do salmista: Senhor, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe da escravidão e da escuridão e do cativeiro, lá dizendo, e nos trouxe a Sião, nós ficamos como quem sonha. Era alguma coisa que era difícil de acreditar, e por isso o Senhor se dizia entre eles: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, ou seja, nós confirmamos, nós afirmamos que o que está sendo dito é verdade. É por isso, Senhor, que a gente está aqui celebrando. Essa é a razão. Então, que essa festa daqui hoje possa significar, jovem, irmãos, amigos nossos, uma experiência que está lá dentro da gente, dessa confirmação das coisas que Deus tem feito em nosso favor, de tudo aquilo que Deus tem escrito, feito, testificado, confirmado em nosso coração como uma verdade inegável. E nós dizíamos ontem lá no acampamento: oxalá, quem dera que vocês voltassem para as casas de vocês e as pessoas olhassem para vocês e dissessem assim: olha, vocês estão diferentes, tem um negócio aí. E já vou dizer, não foi Santo Daime não, tá? Sabe o que é Santo Daime, né? É um chazinho, tem uma religião que a turma toma um chá, que a turma fica... A gente tomou, foi muito que suco. Um que suco amarelo, que disseram que era de maracujá, mas o maracujá passou lá em Muribeca. E um que suco vinho, assim, roxo, que disseram que era uva, mas passou lá em Porto de Galinha. E obviamente que tinha uns mistérios lá, umas Coca-Cola escondidas no freezer, que a gente assaltava de vez em quando, mas hoje teve Guaraná Skin, gelada, tal, suadinha. Essa era a nossa oração, mas não só em vocês, mas em todos nós. E a gente afirmar assim essa alegria que brota, que está, ela não é apenas uma alegria que é pontual, mas é um estado, é alguma coisa que está definitivamente instalada na alma da gente, no coração da gente, no ser da gente, como uma verdade que ela é tão verdade que ela vaza da gente, ela é exposta sem muita força. Senhor, quando tu nos restaurasse, ficamos como quem sonha. E a minha oração, a nossa oração, é que a gente, diante de tantos desafios que a gente vive na nossa vida, tão louca, né? Tão difícil, tanta coisa. Amanhã é segunda-feira. Meu Deus, tantos compromissos e tanta. E que, meu, é isso, você seja assim surpreendido com a certeza de que você parece que está sonhando. Não só pelas coisas que estão sendo feitas por Deus em seu favor, mas por aquilo que Deus é para você. Te oxigenando em meio a uma semana e a uma vida, a um momento tão difícil. E aí, então, a gente quer simbolizar para vocês, usando os nossos acampantes queridos. Está pronto aquele negócio? Cadê Gisele? Tá ok aí? Vou pedir que vocês desamassem os papéis, tá tudo amassado aí. Desenrolem eles. Espera aí, não mostra na ninguém não. Eu espero que você tenha escrito. Escuta aqui, jovem. Eu espero que você tenha escrito. Não porque alguém pediu para você escrever, mas porque isso de fato é verdade para você. Agora escuta só. Se você tivesse aqui, vocês vão ver como a gente vai postar aqui os meninos aqui. Se você tivesse a oportunidade, você que entrou aqui hoje, nossos visitantes, amigos, queridos, pais, mães, se você tivesse que escrever num papel como eles escreveram, primeiro, antes da ação de Deus, no momento da sua vida, uma experiência que você teve antes e depois dela. O salmista disse: ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Porque todo mundo viu o que Deus fez em nosso favor. E nós? O que temos para contar? O que temos para dizer? Qual é a nossa história hoje? Uma coisa. Então eu quero chamar os meninos aqui na frente. Não mostra agora não, tá? Vamos tentar fazer. Eu sei que vai ficar um pouquinho apertadinho. Vem por aqui assim, Johnny, pessoal, tal. Raíssa e tal. Vai ficando um do lado do outro assim, ó. Vai ficando um do lado do outro. Em cima aqui. Vai ficar muito apertado aqui, cara, em cima. Ah, em cima e embaixo, ok. Vai pode vir. A gente vai fazer o seguinte, como o espaço aqui é pequeno, um a um você vai mostrar. Entenda aqui. Olha, escuta aqui, ó. Um a um você vai mostrar o que você escreveu, o que era e o que é. Entendeu o que eu estou falando? Na hora que você mostrar, você vai, pode sentar para ficar. Entendeu? Então vamos lá, quem vai começar? Pode mostrar, gente. Uma pessoa. Não, um a um. Primeiro um, mostra aí, Jane. Mostra pra cá. Agitado. E agora? Calmo. Senta aí. Vai sentando. Outra pessoa. Mostra pra cá. Pensei o quê? Que ia ser chato. Mas foi uma coisa incrível. Vai lá. Diferente de tudo. Estão lendo aí, né? Outro. Chato. Muito divertido. Outro. Esse aqui é o nosso mascote. Palmas para o nosso mascote, gente. Eu lembrei da noite paranoica. Maravilhoso. Valeu, velho. Valeu. tudo de ruim, tudo de bom. Sem graça, aqui, olha, mostra pra cá. Ótimo. Preso. E aí o quê? Livre. Estranho. Normal. Faz sentido. Chato. Divertido. Eu no comando. Ele no comando. Levanta mais um pouquinho. Sem graça. Tudo de bom. Tudo de bom. Raíssa. Sem graça. Inesquecível. Pensei que ficaria triste e atrás, mas fiquei alegre. Passatempo, foi um passatempo. E agora? Um dos melhores momentos da minha vida. Robério, esse é engraçadinho, esse aqui, ó. É esse que é engraçadinho. Mostra aí, é. Bom? Agora? Bom demais. Massa. Não. Muito bom. Mais que massa. Chato. Divertido. Muito chato. Feliz demais. Feliz da vida. Chato. Ótimo. Tu perdeu o teu, foi? Vai lavar prato hoje. O que é que tem escrito aí? Vazio. Cheio. Nada. Achava que não ia ser nada. E foi tudo. Poucos amigos. Muitos amigos. Se você fosse escrever um papelzinho aí, seu, o que é que você escreveria? Queria que a gente terminasse pensando sobre isso. E dizer que... pedir que Deus nos ajude a termos uma semana que seja uma semana de surpresas, né? De vida mesmo, né? Sermos surpreendidos pelo milagre de Deus, pela ação de Deus, pelo amor de Deus. Se nós tivéssemos condição de escrever diariamente um papelzinho desse, como foi, como está sendo. Mas que em tudo isso a gente sabe que o que está por sobre isso é a graça do Senhor. Então, essa é a nossa breve reflexão do dia de hoje. Agradecer mais uma vez a todos que nos visitaram nessa noite. Lembrar que no próximo sábado vai ter o quê? Um encontro. Todo mundo está convidado, às 19h30, aqui na Doxa.